plantou a vinha, cercou com amor. Muitos servos enviou buscando fruto, mas em troca a dor, o desprezo e a dor. Até que enviou seu filho, o herdeiro em clamor. Amarás o Senhor de todo o coração, com alma e entendimento, é nossa adoração. Amarás o próximo como a ti mesmo, em cada ato de amor encontramos o céu. Escribas em seus trajes, buscando a vaidade, mas a viúva deu tudo em genuína humildade. Não é o que se tem, mas o que se entrega, pois Deus olha o coração e a fé que se entrega. Próximo como a ti mesmo, em cada ato de amor encontramos o céu. Oh Senhor, ensina-nos a viver. A verdade em ti é o caminho a escolher. Que a nossa vida seja um louvor. Nossa adoração, amarás o próximo como a ti mesmo, em cada ato de amor encontramos o céu. Português e worship, não consigo guitarra, piano. Sinto em 102 BPM.